Soma Music, rara como os Doberman. Rap é a voz do povo. Doberman, é Soma Music, é Soma Music, João, é Soma Music. Doberman, é Soma Music, é Soma Music, João, é Soma Music. E salve os loucos louco, e deixa os lock os lock. Né oba oba, nem caô caô, é o hip hop. É louco bang, é o teste, é o rap nos falante. Mais um representante de Caracas. Doberman, por amor eu vou, fosse desse jeito eu nem tava no jogo. É louco bagulho, não é coisa de moleque. É tão que me persegue, uma par de ano. E eu não sei você, mas eu não vou morrer aqui. Nesta casa que fica entre a casa, tentar e a desistir. Ou casa sem jardim, cercada de muro, ó, fica logo ali na rua sem futuro. Sempre que passo por lá, a música me guia. Vou rezar pra Deus pra nunca mais perder a brisa. Rap é isso mesmo, é nós por nós mesmo. É música de preto, ó, e sem massagem, disse sabotagem. O rap não é viagem, é musicalidade do gueto mais pura e verdadeira. É moda, os moda nem cola, que é sujeira, é louco bang. Os moda nem cola, que é sujeira, é louco bang. Os locks em barreira, a gente segue em frente. Os loucos curte o som, a gente segue firme e forte. E salve os loucos, louco, e deixa os locks lock. Não é oba oba, nem caô caô, é o hip hop. Os locks em barreira, a gente segue em frente. Os loucos curte o som, a gente segue firme e forte. E salve os loucos, louco, e deixa os locks lock. Não é oba oba, nem caô caô, é o hip hop. É o flow, é as rimas, é os beat pesadão. É o ritmo que arrepia a pele dos negão. É a real, é o que é, do gueto do mundão. Das ruas de SP, na letra dos irmão que trouxe autoestima pra nós. E nunca mais as ruas ficaram sem voz como antes. E a favela unida negou, é fulminante. Não é uma berina em duas, é um enxame. É a força de vários Davi contra o gigante. É a soma, é a música, é o rap nos falante. É os bica, é os filhos da classe dominante. Com medo que a gente perceba o quanto somos grande. São vários monstros, são vários mano e várias mina. Pelo amor, envolvidos, envolvidas. Igual os lobo e vano pra lua. É os louco fazendo do rap a música de rua. Na mesma sintonia. Se a favela tomasse contra o irmão, como seria? Aí o rap seria a trilha pra virar o jogo. Quem curte, erga a mão pra cima, porque é muito louco. É muito louco. Os locks em barreira, a gente segue em frente. Os loucos curte o som, a gente segue firme e forte. E salve os loucos, louco, e deixa os locks lock. Não é oba oba, nem caô caô, é o hip hop. Os locks em barreira, a gente segue em frente. Os loucos curte o som, a gente segue firme e forte. E salve os loucos, louco, e deixa os locks lock. Não é oba oba, nem caô caô, é o hip hop. Os locks em barreira, a gente segue em frente. Os loucos curte o som, a gente segue firme e forte. E salve os loucos, louco, e deixa os locks lock. Não é oba oba, nem caô caô, é o hip hop. Os locks em barreira, a gente segue em frente. Os loucos curte o som e a gente segue firme e forte. Salve os loucos, louco, e deixa os locks lock. Não é oba oba, nem caô caô, é o hip hop.